105, passa nível 1-0. Chame agora o centro Recife, frequência 1-288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, a segunda qual é? 13325. 3325, bom dia, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Web 6726, informação quilo. Webjet 6726, bom dia, sua identificação, autorizado chegada CARI, desça para o nível 040, ajustou o tímetro 10104, vigilante. 040104, CARI 6726, identificou. O Varigdog 6594, interceptando a 285. Complete procedimento, chame agora a torre 118.6, bom pouso. 118.6, bom trabalho. Voo no 888, reduza para 180 nós, mantenha presente, estou aguardando último vetor para servir 363. Cliente, mantendo a presente PRO, reduzindo 1180, voo 1888. Desça para 2500 pés, voo no 888. Para 2500, 888. Controle Salvador, triple 5-4-4. 5-4-4 da Trip, a sua identificação autorizada chegada a CARI, desça inicialmente para o 050, ajustou altímetro 10-104, vigilante. CARI, desce aos 050, ajuste no 014, 5-4-4. Mike Alfa passando o Veracruz, recebendo para Marinho. Positivo, desça para 1.500 pés, ajustou altímetro no 014, Golf Mike Alfa. Autoriza pro Adilama pro 35404? Pro de CARI. CARI. Voo no 888, reassuma a navegação, da presente voo na pro do Servito 366, correção 363. Voando 363, o 1888. A 3304 está presente, voo direto por Fito. 3304 direto por Fito? Positivo. 3304 voando direto por Fito. Prossega, Romeu, November, papá. Está vindo para o setor norte, o setor sul. Chegada, CARI. Vitor 363, o gol 1-888. Correto procedimento, chame agora a torre 1086, bom pouso. 1086, obrigado. Isso, 1000 pés, pronto, cópia. O que, prossiga? Vitrine Juliette autorizado conforme Valença, mil pés, corredor axé, caixa prego, decola da pista 97 com curva direita, controle em 119 decimal 8, transponda 0160. Autorizou mil pés, com axé, caixa prego, 119.8, 0160, transponda, pessoas a bordo? 06. 06, sente acionamento de táxi com a torre 18612, é bom voo. Fala o Salvador, bom dia, o Varig Log 6514. Varig Log 6514, bom dia. Táxi agora à direita, Juliette, ingresso ao pátio 3, posição remota 5. Direita, Juliette 3, remota 5. Vitor Mike Quebec, bom dia, Valença, mil pés, pronto, cópia. Que é autorizado conforme Valença, mil pés, direto, decola da pista 17, curva na direita, corredor visual axé, controle em 119 decimal 8, transponda 0161, Vitor Mike Quebec. Pessoas a bordo? 612 também, sim, está livre. Acionamento com a torre 18612 para o táxi. Bom voo. Informe passando rotatória de Simões Filho, visão com o Heródimo. Visual com o Heródimo, partir de Paris. Valeu, Mike Alfa já no jogo, Heródio. Gente, aguarde nas redes de comunicações, Golf Mike Alfa. Ah. Controle Salvador, bom dia, Xanero 63 no ONU, cruzando 1600 pés, mantendo o perfil da decolagem. Desculpa, mantendo a reta até 3000. É 63111, contato radar, sua para o nível 340 do fio Gualeval. Autorizado 34 na intercepta Gualeval agora? Está livrando 130 por 050 3544. Desça para 3 mil pés. 3.544. Mike Alfa vai para a rotatória. Golf Mike Alfa, chame agora torre 118.6. Final visual 6726. Complete procedimento, chame agora a torre 1186, bom pouso. 186, grato, 6726. Quantas 304, controle? Tá, 3304, controle. Siga o 3304. Passa nível 200, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, 3325, bom dia da 3304. Alô, Salvador, 3454, puxa acionamento, posição 9. Autorizado, chame para o táxi, são 3454. Mandou com 988. Gol 1888, bom dia. Vai prosseguir seu táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para 7, gol 1888. Quatro, no quadro, desça para 2000 pés, informe-se, receptando a radial 285 do VR Salvador. Descendo para 2000, informará interceptando curso 285 para o VR, o 5494. Controle ao Chanel 63 no 1, solicita voar Eudes da presente. Chanel 63 no 1, aça nível 1-1-0, chama agora centro Recife, frequência 1288, alternando 133 decimal 25 e solicite ao mesmo a possibilidade de voar proa de Eudes. Muito obrigado, bom dia, Chanel 63, 1-1-288, alterna 3325. Táxi via Índia, portão 2. Índia 02, na série 2. Controle Salvador, muito bom dia. O Papatango Lima Kilo Zulu decolou no 7 na Conde, está na sua escota. Sente, o Lima Kilo Zulu Vetoração para evitar atrás, curva à esquerda para o 055. Vai manter a 055 ali, Maquila Zanon. 175, sente. Prossegue seu táxi via Juliette Alfa e Golf. Ponto esperada 28, chamar a torre em 18612. Bom voo. Juliette Alfa e Golf, ponto esperada 28, 18612. Bom dia, Monteiro. 04, Bravo, Foxtrot. 1904, Approach Paris, o Bravo, Foxtrot. Trip 5414, interceptando o curso 285 de Salvador. Turno 4, complete, aproximação. Chama agora a torre, 108.30, bom pouso. 18.30.5.4.4. Torre Salvador, trip 5.4.4, final. Para o controle 5404. Patrulha, o Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Decolou do centro administrativo para Candeias, está cruzando antes de Simbra, já aproado com Candeias, com 6 a bordo, mantendo 500 pés. 4 Acionado 0106. 3454. Prossiga 3454. Pode prosseguir via pátio aqui, se enganou no indicado aqui. Pode seguir via pátio 3 então. Pode estar com seu quilo, Alfa Golf. Pátio 3 quilo, Alfa Golf. 1.500 pés, está o altímetro no 014, prossiga pelo corredor Caixa Pregos, destino a Salvador. Não foi entendido. A aeronave chamou o controle e informou que não está conseguindo copiar, que chamará mais próximo, informou o Guardião 06. Ok, grato, Guardião 06. Alfa Vito Juliette. Alfa Vito Juliette, prossiga. Alfa Vito Juliette em ascensão para 1.500 pés, cruzando 1.400 na rua de Paris, retorno para Salvador. Gente, ajustou o time, estou no 0.4, mantenho no 1.500 pés, referências visuais, rua de Paris, o Alfa Vito Juliette. Lima Kilo Zulu, voe na proa de Conde, Lima Kilo Zulu. Proa de Conde, Lima Kilo Zulu, grato. Salvador, bom dia novamente, agora eu vou no 983, formação quilo. Guarulhos, disponível? 400, se possível, senhor. Ok, vamos tentar coordenar aí 400, então, Guarulhos, aguarda instante. Aguarda, saída aqui, Golem. Golem. Controle e Val após direto eu. Certo. Papa Papa Tango, confirme se estacionado 0241. Tipo POB, tipo de equipamento? POB? Sim. Papa Romeu, Papa Papa Tango. O senhor vai subir para 1.500 pés, ingressar no corredor Vera Cruz e reportar no Través de Paribe para ingresso no corredor Interlagos. Salvador, 3544. Informe quando puder subir para 1.500 pés. Inicialmente mantenha 1.000 pés. Informe ingressando no corredor Vera Cruz. Juliette, remoto do 4. Gol 1983, cópia. Guardião 06, está visual com local de pouso? Afirma. Livre frequência para coordenação, Guardião 06. É. Curva esquerda, seta Gole, Eval após direto Eudes. Controle em 119.8. Transponder 5541. Iago 00 Guarulhos, 350, decolada 28, mantenha a proa até 3.000, posse esquerda na Gole, Eval, depois Eudes. 198 é controle a posse, 5541 é transponder. Afirmativo, chame para puxa, portão 4. Camarada. Fala, Salvador, com 397. Bono 397, nível 220, confirma? Afirmo. 220, plano Yankee para Ilhéus, vai guardar a cópia. A 3 pontos, Bono 397. Tango Alfa, Vitor, Juliette, está visual com o tráfego que o precede? Negativo, Alfa Vitor Juliette não está visual não. Ciente, informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, é um Charlie 150, está mantendo 1.500 pés na proa da rotatória. Ciente, o Bravo FG Focus Cliente, o Alfa Vitor Juliette. Alô, Salvador, é o Papa Tango, tá Tango? Mais de pouso. Testemunho, Estanga 1404. Gente, no 404, como é que você é a Golf? É a Golf. Então foi feito a CHG para o Odebrecht e o plano anterior foi feito para? Vera Cruz. Gente, chega aí com a sala IS, ainda não recebi seu plano, aguarde cópia, eu tô lhe matando. Código acionado Papa Tango, Whisky Golf Kilo. Confirme? Radial distância de Salvador, Whisky Golf Kilo. Rodolfo, 1234. Whisky Golf Kilo, informo que só recebo o alvo primário, acione check transponder. Recordo 1745. Gente, aguarde. Papa Tango, Whisky Golf Kilo. Informe procedência. Sente, mantenha-se em condições visuais, mantendo o nível 075. Aguarde para descida. Salvador, Victor India Juliette. Tiago Vitor, Índia Juliette, contato radar, suba para mil pés, ingresso no corredor Axé, informa o tráfego 1 hora, 2.6 milhas, é um helicóptero, está mantendo 500 pés no corredor Axé, informe visual com tráfego. Gente, não está avistando, está cruzando 600 pés no momento, Vitor, Índia Juliette. Gente, Vitor, Índia Juliette. Patango Brava, que vocês focam. Torre 18 decimal 6. 18 6, Brava que vocês focam. O tempo é grande, tá? Tiago, passando farol da barra. Guerra no perfil da saída, Gole Eval, após Eval, direto Ilhéus, em coordenação com o controle de Salvador. 5535, eu transpondo o controle 19 decimal 8. Bravo. Papá Romeu, papá, papá Tango. Senhor, ingresse no corredor Vera Cruz, suba para 1.500 pés. Confirme. O teto aqui não pode ser superior a 1.300, cara. Informação. É a posição do corredor Vera Cruz. O senhor tem condições de voar visual na proa 360, está presente? Afirmativo. Então, proa 360 está presente, mantém-se condições visuais. Papá Tango. Controle, o Alfa Vitor Juliette, ingressando no corredor Interlagos, fundo 1.500 pés. Alfa Vitor Juliette, torre 18 decimal 6. Controle, Salvador, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. Decolou para voo de patrulhamento, está na linha do litoral, mantendo 310, no momento passando o aeroclube. Gente, Guardião 03, mantém 500 pés, informe farol da barra. Repórter na farol da barra, o guardião deve iniciar o patrulhamento sobre o centro da cidade, cara. Na altura da Pituba, deve pegar a proa do Campo Grande. Controle, o TAN 3454. TAN 3454, contato radar. Suba ao nível 330, saída Arão. 330, saída Arão, TAN 3454. Rota. Decolada no 7, primeira curva direita, saída Coral 0253. O transponde o controle 19 decimal 8. Transponde 0253. Gente, informo que o corredor Axé é apenas para a saída dos tráfegos, sente? Sente. Controle Lima, Kilo Zulu, nível 1090, estima Conde mais 8 minutos, corrigindo 11 minutos. Papatango Lima, Kilo Zulu, ciente, mantém nível 090, aguarde para transferência de comunicações. Lulu. Salvador, é o Varglog 6514. 5-4, aguarde cópia, Recife. Estamos operando com a pista 28. Os últimos 90 metros estão fechados. O nível 310 será coordenado. Aguarde cópia, informação em curso e aquilo. Controle, o Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor, Mike Quebec, contato radar, ingresso no corredor Axé, mantenha mil pés e aposte farol da barra. Fala do farol, Quebec. Cara, quando autorizado, deverei voar 105. Qual primeira nave chama o controle? O Papa Romeu, Papa Papatango, quando autorizado, deverá voar magnética 105. O senhor tem condições da presente de curvar à direita e voar visual na proa 105? Afirmativo. Então, curva à direita, proa 105. Papatango. Controle autoriza TAN 3454 voar na proa de Osmo? TAN 3454, mantenha o perfil da saída, aguarde coordenação com Centro Recife. Gente, TAN 3454. Log 6514, copia? Copia 6514.